093, não escuta? Não escuta, prossiga ou não? Ele está remoto 1-4, fundo do pátio principal? Confirma, não compreendi. Cheita remota 1-4, no setor sul do pátio principal? Se não tiver previsão do gate, a gente confirma, não tem problema. Tá ok, então. Não tem previsão pro gate. O segundo para número, para pushback, ele ainda não chamou. Positivo, então a gente prossegue para remota, confirma no pátio 4, qual é a posição? Oi, é o Solo Azul 4040, que é que empurre mais para trás? Afirmo, ingressa, causa no pátio 3, toda aeronave fica dentro do pátio 3, deixa a Juliette livre. Capa. Bona 759, após o tráfego da Azul liberar a Juliette, ingressa portão 01. Sim, 6171, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. 251, 3325 para 3171, excelente dia, cara. Somente, bom voo. Lapa, uma centena, direto, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, controle 11935, aciona 5020. Mais um minuto, o centro 357. Ok. Quando está pronto, o centro 357. Decolando da pista 35, mantenha a primeira curva à esquerda, saída Momo, confirma nível e transponder. Zero, vento, calmo. Decolagem no zero, centro 357. Gente 03, parte da Baeté, 1895, ator retornamento. O Solo Gol no 093. Prossiga. Observando aqui que o 4 está sendo removido o finger, a gente tem preferência então de aguardar o pushback da aeronave para prosseguir para o 4. Tá ok, tô ciente. Obrigado. Olhe, bom dia, Federal 9970, cruza 175 para 150. Federal 9970, senhor, identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste 1-0-1-2. Para 050-1012, se possível, tem condição de cortar a proa de Duna? Inicialmente autorizado em TAP, Federal 9970. A proa de TAP. 9, controle 199, decimal 35. 935, obrigado, bom dia. Pode ligar para o localizador, o APSA 6570. APSA 6570, complete o nome do segmento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 295 para a torre, até já. É, bom pouso. Controle Salvador, bom dia, 135, 97. São 3597, contato radar, submantenha 360 na saída Árvore Elétrica. 360 na Árvore Elétrica. São 3133. Variável 2 nós, que é negar 1012. TV Pouso, 3100, lá pra cargo mesmo, 70. 3. Vai ingressar toda aeronave no pátio 3, São 3133. Tem a voz direta, posição Árvore, São 3597? São 3597, autorizado direto, Elefa. Elefa, então, melhor ainda, obrigado. Federal 9970, informa o tráfego 2 horas, 35 milhas, rumo oeste, passando 045, em ascensão, é 2320. Ciência do tráfego, Federal. Então, 3597, informa o tráfego 11 horas, 33 milhas, rumo nordeste, passando uma centena para o 050, Boeing 733. Ciência do tráfego, 3597. Livre táxi, chama na papá. Parada papá. Pode estar dando zero e pronto, azul 4040, bom dia. 4040, bom dia, ali, mantendo zero. Mantendo zero, azul 4040. Caminha 570, solo 03, libera a direita, 1219, na Golf. 1219, à direita, na Golf, né? Caminha 570. Colo 093, após a aeronave até liberar a Juliette, ingressa portão 04. Após a aeronave liberar a Juliette, está autorizado o ingresso no 04, gol no 093. Salvador, a cargo 6570, de Corona Golf. Ato 6570 até o pátio 13 Alfa. Até o pátio 13 Alfa, 6570. Do 4040, decolagem autorizada no zero, centro variável 39. Decolagem no zero, azul 4040. Meter lenta que fluida, pista no zero é possibilizado. Negativo para 2000. Autorizado ILS, 1012. Alô, Salvador, 9045, 11 para funcionamento. 9045, portão 11, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, chama táxi. solo lá da 6570 ingresso na parte 3 pela fila, confere? Confere. Azul 4040, decolou 04, 11935. 935, bom dia. Bom dia, está pronto para ingresso, Juliette Oscar. Ali mantém cabeceira 35, Juliette Oscar Wick. Mantém, Juliette Oscar Wick. Fazendo 1.500 pés. Azul 4040, bom dia. Contato radar, submanteia 360, saída árvore. Negativo, 360, subida árvore. Azul 4040. Solo Salvador Tampês 153, com 129 a bordo. Oceano Ribeirão Preto, 3 horas e 45 de autonomia, pronto, tá? Confira o que 129. Táxi, até o ponto de espera da 90 em frente. Quando lá, chama 11895, que é negar 1012. Que é negar 1012, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10. Quando pronto, chama a torre 1895, TAM 3133. Solo, TAM 3890, por espera da NAF. 3890, portão 10, número 2 do setor, aguardando. São 3597, chamo centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288-1260, da 3597. Bom dia. Eu bom voo. Afirma, é o tráfego do 11, gol no 045. Tráfego no uísque pronto. Afirma, Jessica. Decolagem autorizada, cabeceira 3503, 0 grau, 029. Até o uísque autorizado. Interceptando localizador e flight federal 9970. Federal 9970, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 1895, bom dia. Batama Juliette Oscar Whisky, decolada 08, controle 11935. Salve 35, bom dia, obrigado, senhora. Bom dia. Torre Salvador, Tan 3153, no ponto de espera da 10, pronto. 3153, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. 5020. 5020. 970, tem livre pouso, pista 10, vento variável com 03 nós, o altímetro no 012. Livre pouso, 990, 1012, federal. Salvador, bom dia, 4201 para a cabina de velocidade. 4201, bom dia, informação de Juliette, confere. Dael Lida Morte, vai guarda cópia. Juliette Oscar, o em contato radar, tudo bem, mantém nível de voo 100, liberado da restrição de altitude da saída Momo. Cruza 2000, liberado direto Lapa. Obrigado, senhor, liberado direto Lapa. Meio Alterna Natal, 141, a boa tarde. Tem mil, pra ver, por favor. 141. 141, copiado. Taxi via Paz de Índia, torre 1895, 1012, boa viagem, gol 9045. Taxi via Paz de Índia, ponte pé, torre 1895, 1012, 1095, boa viagem, 9045. Azul 4201, no protocolo. Campinas 360, autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à direita. Dael Leda Motiva. 5066, transponda, controle 1935. Correto, portão 3, chama pronto, 4201. Afirmo, 3890. Sideral 9970, bom dia, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição ainda não informada pela infraero. Alfa, Kilo, pátio 3, livre em colagem, 910, vento variável com 03, nós. Autorizada a decolagem, pistão no 0, também 1-3. Pistão no 7, primeira curva à direita, arbor, transição, elefa, 5063 no transponder, controle 1935, Serra November, Vitor. Confirme POV? Ciente. Ajuste 10 no 2, chama a torre para o acionamento Serra November Vivo. Bom dia, solo gol 1963, autorização Galeão. Gol 1963, bom dia, informação Juliette. 360, autorizado Galeão, nível corrijo. Rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, 5103 no transponder, controle 1935. Bom dia. Bom dia. Dael, Leda, Motiva, 5103, transponder, 1935 na saída. Nível de voo 360 via da Elf. 360 da Elf. Azul 4040, chame Recife em 1288. Recife para o Azul 4000, chama Recife aqui, frequência? 4040, Recife em 1288, alterne em 1260. 3288, 1260, bom dia. 3890, táxi autorizado via Pátio Índia, até o Porto Espera, 1895, 1012, boa viagem. Rede autorizado, táxi a Pátio Índia, Porto Espera, 1895, ajustar 1012, Deltan 3890, obrigado, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, Oxan, né, 6219. 6211, bom dia. Formação Juliette, Galeão. Autorizado nível 360, rota conforme o plano. Pistão na zero, primeira curva à direita. Dael, Leda, Irumi. 5072 no transponder, controle 1935. 360, conforme para o Galeão, decordão na zero, curva à direita. Dael, Leda, Irumi. 5072 transponder, controle 1935. Puxando 6211. 6211. Correto, portão 5, chama pronto. Vai rebotar. Salve Salvador, bom dia, ao voo 093, sou ciente da informação Juliette, autorização para Confins, portão 4. 093, aguarda porta, Juliette, informação confere, Arbóreo leva, sou eu. Arbóreo leva, aguardando o voo 093. Voo 093, cópia. Quanto cópia, voo no 4, voo no 093. Voo 093, autorizado com fins, 360, rota conforme o plano de voo. Pistão na 0, primeira curva à direita. Arbor, transição, elefa 5105 no transponder, controle 0935. Autorizado com fins, nível 360, decola da pista 10, a rota conforme o plano, com curva pela direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5105, controle Salvador 11935, gol 1093. Gol 1093, correto, portão 4, chama pronto para o pushback acionamento. É, porta pronto, obrigado. Pushback Salvador, azul 4201, autorizado, chama ataque. Pose 0, via Puca. Ok, via Puca. Procedendo 390, vamos. Está no pátio 3, 4 Lima. Pronto, cópia, nível 200. Pronto, cópia 2783, cópia. Vitória da Conquista, nível 200, autorizado, rota conforme o plano. Pista 10, primeira curva à direita, Arbor, transição Elefa. 5075, transponda, controle 1935. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, conforme nota do plano. Decola no da 10, curva à direita, saída Brasil, Arbor, transição Elefa, 5075, transponda, 1935. É o controle, o azul 2783. 2783, correto, portão, corrijo, posição 4, chama para push, acionamento. Chama aí quando pronto, o azul 2783. Decolagem da 10, vento calmo no momento. Autorizado a decolar a pista no 003, 890. .865 .360 Brasília, já autorizado, guarda-copia, arbor, transição elefa. Sente, aguarda. Ocean Air 6225, pronto cópia? Pronto cópia, 6225. Autorizado Brasília, nível 380, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, Arbor, transição, Elefa. 5110, transponder, controle 1935. Gente, 6225 da Ocean Air, autorizado Brasília, 380 nível. Decolada 10, primeira curva à direita, na saída Arbor, transição, Elefa. Preso Lulo 7, apina, pode. 5117 é o transponder e o controle 119.35, estamos na posição 09. Transponder 5110. Afirmo, 5110, transponder, o 6225. Posição 9, chama pronto para o estacionamento Ocean Air 6225. 25. Via Puca. Gente, via Puca, o 3290, direto para o 360. 330. 330, sente o TAM 3890. TAM 3153. Chame Recife 1251. Azul 4201, TARF autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895, 1012, com altímetro. Boa viagem. 1012, via Índia, atmosfera 1895, estão confirmando o teu guia 119, no teu guia, 4201. Gente, 119, copiado. Torre 1895, boa viagem. Prossiga. Azul 0080, possibilidade de mudança de plano, prosseguir visual no 085. Plano modificado aos 23, sobe em condições visuais ao 085, quando possível informe estimado para pouso. Possível, pois bem. Bom dia, 4201, pode esperar. Livre alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Livre alinhar e decolar, 865, pronto cópia? Pronto cópia, 865. Moro 865, autorizado Brasília, nível 360, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita, Arbor, transição, Elefa. 5106, transponder, controle 1935. 360, aprovado Brasília, conforme decolada 10 na Arbor, Elefa, primeira curva à direita. 5106, transponder, 1935, controle, 865. Boa noite, 65, correto, portão... É o portão 2? Portão 612. 612, ciente. É, chama para o pushback acionamento. 612 é o 865. Vem para chamar. Zero, dia, Colos 26, controle 119, decimal 35, então bom voo, bom dia. 935, obrigado, senhor. Segundo 107. Olhe, bom dia, Azul 4201. Para pouso em Lapa, direto, Oscar Whisky. Serviço radar terminado 40 milhas noroeste de Salvador. Autocoordenação em 1234. Centro Recife para informação de voo e alerta. Frequência 1288. Alterne 1260. Bom dia, zero, respeito para alternado e a frequência ali 1235. Obrigado, senhor. Bom dia. Controle, bom dia, Azul 4201. Azul 4201. Contato radar, vigilância, saída via da El. Via da El 201. No voo 9045. Gol 9045. Chame o Centro Recife em 12685. Solo Gol 963, pushback acionamento, posição 7. Solo 963, podemos ligar aqui pro solo, chamar táxi. Chamar a táxi, 963. Para o táxi Sul 2783, POB 38, 3:40 de autonomia, alterna Salvador. Sul 2783, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Reporte visual com o Boeing da Gol puxando no gate 7. Gente, livre táxi até a saída do pátio 3, reportará visual com o Gol 2783, gate 7. Salve Salvador, Oceanair 6211, com estacionamento 05. 6211, no portão 5. Afirmativa. Gente, eu não tenho visão funcionando, confirme se já está desacoplado. Afirmativo, já está tudo pronto aqui. Está autorizado, puxa, 6211. 6211, autorizado. Sou 2783, mantém a posição na saída do PAT 3. Seguirá o Airbus da Avianca como número 3 devido à performance. Ok, então vai manter na saída do PAT 3 da prioridade ao dia. É como número 3, 2783. SAM 3890, chame Recife em 12685. 12685, SAM 3890. Do Alpex 6C. Prossiga, Alpex 6C. Solicito autorização de reboque do PAT 3 para o PAT principal, posição 03. Autorizado push e reboque até a saída do PAT 3, reporta para ingressar no principal. Alpex 6C, reportará para ingressar no PAT principal. autorizado, a gente põe a saída embora aí, mantendo 3 no PSA 25 milhas, quando não interferir o tráfego do Gol. 273, será coordenado. Obrigado. Para o táxi do Xanero, tem a 211 com 125 a bordo, 330, alterna Campinas. 6211, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895, registrado 1013, boa viagem. Livre táxi, táxi 1895, 1010, ligado no ajuste. Correção 1012, 1012, ajuste. 1012, o Azul 2783 segue a Avianca. Então, ponto de espera, torre 1895, 1012. Obrigado. Segue a Avianca, o 2783. Voo 963 para o táxi 159, 3 horas e 40, Florianópolis. Coluna 963, número 3, segue a TR da Azul. No ponto de espera, torre 1895, ajustado 1012, bom voo. Ponto de espera 1895, voo 963, pode ir. Salvador, bom dia, passageiro 2229. Preso 2229. Acione identificação, serviço na proa de Mari para interceptar a chegada 1012, reporte para a descida. Proa de Mari já no ponto de alta descida, 2229. Até o 050 em descida. 050, 2229. Azul 4201 no chame Recife, frequência 1288. 288 para 401, obrigado. Eu e táxi reporte na Papá para ingresso no 709, Vitor. No 865, tem o tráfego da companhia agora cruzando a retaguarda da sua aeronave após autorizado 612, no 865. Essa é mais o tráfego retaguarda da aeronave. Paulo Salvador, Oceaner 6225, bom dia. Posição gate 9, puxa estacionamento. Oceaner 6225, autorizado push, chama táxi. Autorizado push, chama táxi, Oceaner 6225. Mais 30 segundos. Não está livre, né? Decolar. Pista no zero, vento variável com 0,3 nós. Pista alinhada, decolar, após o Airbus da Avianca, ele mantém cabeceiro no 02783. Após a Avianca, ele mantém o 0783. Salvador, mas boa, azul, 4958, 4958, acione identificação, passou o coral a 5 milhas, foi na proa de mar, intercepte a chegada, é posto de ideal de descida, contato radar. Centro azul, 4958, vai informar de descida, descida de mar. Roxanel 6225, pronto para o táxi, 100 é o POB, 3 horas de autonomia, observa na Goiânia. Você? Para a decolagem, segue o Boeing da Gol no través do 7. 1895 é a torre, 1013 no ajuste. 1895, a torre, 1013, Roxanel 6225, número 3, segue o Gol. 62 no nome. Com dois a bordo, com alternado, é palco, 3 horas e meia. Confirme POB? 58. Copiado, 158, táxi à direita, no ponto de espera, torre 1895, 1013, boa. 2783. Bom dia, torre, gol 1963, ponto de espera, pronto. 49 a bordo. Alternado é Campinas? Afirmo, Campinas. Ciente. Número 2, segue companhia, ponto de espera 2895, 1013. Ciente, número 2, seguindo a companhia, até o ponto de espera dono 0, 1013, gol no 093, bom dia. 963, copiou ali, mantém cabeceiro no 0. Ali, mantém no 0. Decola os 40, controle 119, decimal 35, tem um bom voo, bom dia. 1935, bom dia, obrigado, chefe. Controle, muito bom dia, o azul 2783. Azul 2783. Suba e mantém nível de voo 200. Liberado da restrição de altitude inferior, mantenha o perfil da subida árvore. Ciente. Então sobe para o 200, liberado da restrição da saída árvore. Azul 2783. Desce para 2000, passarei 2229. 2229, livre LS 2000, reporte localizador, 1013. 2000, no patamar localizador, 1013, 2209. Mantenha a posição, devido ao tráfego, decolou da 1-0, a saída é conflitante. Mantenha, aguarde mais 3 minutos. Encerra a 9-6, Vitor. Oração para dar tráfego, esquerda, proa 240. Corrijo, direita, proa 240. Parar nesta proa por 20 milhas ou cruzamento do nível 120. Após direto conquista. Positivo, então vai manter a proa 240 por 20 milhas ou cruzamento 120. Após direto conquista, azul 2783. Torre Salvador, gol 1093, ponto espera da 10, pronto. 1093, mantém a posição. Mantém, 1093. Tenha 2000 pés. reporte no localizador 1013. 2000, o localizador vai reportar o azul 4 horas depois. Bebeto, vamos vai decolar restrito nível 4000. Corrigindo a altitude 4000 pés. O vento 030 graus com 04 nós, tem nível de decolagem da 17, encerra no Bebeto. Decolos 44, controle 1, 19, decimal 35, então bom voo aí, bom dia. 1935, bom dia. Controle, bom dia, gol 963. Gol 963, contato radar, ascensão ao 360, ao passar 2000, voe Leda. 360, ao passar 2000, Leda, gol 963. Torre 1985, 2209, bom dia. Torre Salvador, eu passaria do 2209, no localizador final de 8 milhas, 2209. Tá, 9BV, decolos 44, controle 1, 19, decimal 35, mantendo a restrição, tem um bom voo, bom dia. 19-35, mantendo 4000, 9BV. 14, o Sierra Nova Vitor, decolou, desceu a cova, mas tem 4000. Papá Romeu, Sierra Nova Vitor, ao passar 2000 pés, foi Árvore. Passar 2000, direto A Nova Ambavito ainda está restrita a 4 mil pés. Ainda restrita a 4 mil. Terra Nova Ambavito, tráfego. 9 horas. Ilhas, deslocamento sudoeste, cruzando 50 em ascensão, é um Boeing da Gol. Afirmativo, Nova Ambavito restrita 4 mil. Tráfego adicional, 2 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando o 80 em ascensão, é um ATR. Afirmativo. Caos com 03 nós. Baixar a travada 19 em posto. Terra Novão Barrito, liberado da restrição de 4 mil. Suba e mantenha nível de voo 280. Atenção 280, Fernando Vitor. Terra Nova Vitor, está sob vetor. Curve à direita, voe na proa 305. Limite desta proa, cruzar nível 100. Em caso de falha, ao passar uma centena, voa elefa. Limite proa 305. Vou passar uma centena, elefa, Azul 2783, Rui Conquista, reassumindo navegação. Direto Conquista, Azul 2783. Oceaner 6211, chame Recife, 1251. 6211, bom dia. Papá Romeu, Serra Novembro, Vitor, tráfego adicional, 10 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 065 em descida, cruzamento em mais 30 segundos. Afirmativo, estamos no mesmo lugar. Ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém 1-0, gol no 093. Torre, bom dia, 8.5, a rolagem do Boeing da companhia, após ali mantém a capacidade 1-0. Faz a rolagem da companhia, ali mantém 1-0. 32229, solos 48, à direita, solo 219, bom dia. 219, grato, bom dia, 2229. O ATR informado, ainda não possui separação para tal. Passaria 2229, liberou nada, se escuta. Passaria 2229, táxi lento, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2229. Gente 3. Ciente. O passaria 2229, táxi normal, Alfa Juliette, o remoto 1-2. Alfa e Juliette para remota 1-2-2-2-2-9. Voar seguro? 963 está voando seguro, mas ainda na proa de Leda. Aguarde a coordenação no 963. Aguardando 963. 963, transferência agora com o centro Recife, coordenação direto com aquele centro para a proa de Porto Seguro. Frequência 125 decimal 1, no bom voo. 251, bom dia. Tony Salvador, bom dia, voa no 093. 093, contato radar via Arbor em ascensão ao 360. 360 via Arbor, com 093. Papá Romeu Serra Novão Barbito, vetoração, foi na proa 260. Aguarde autorização de conquista, Serra Novão Barbito. Gente, por 260, guardando autorização direto conquista, manda beleza. Só localizador o azul 495. 458, torre 1895. Confirme. Chamei a torre em 198 decimal 95. 1895, por aí. Torre Salvador, bom dia. Chanera 6225, ponto espera 1-0, pronto. Dia 6225, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 6225. Torre azul 4958, final é mais chegado. Do 4958, altímetro padrão 1013, está baixado de travado? Está baixado de travado. Azul 4958, o vento 050 graus com 03 nós. Tem pouso autorizado, pistão no zero. Autorizado, pouso azul 4958. Decolou 53, controle 119, decimal 35, tamo voo e bom dia. 135, obrigado, bom dia. 09093, voe Elefa. Direto Elefa, voe 09093. Controle Gol 1865, bandeira. A5, contato radar, suba ao 360, vigilante. 360, vigilante, voe 1865. Terra no Gomba Vitor, controle. Superou o tráfego do ATR em altitude, um mil pés acima, que segue para o mesmo destino com vista. Completa ascensão nível 280, reassuma a navegação, voe na proa de conquista. O tráfego está agora 10 horas, 14 milhas no mesmo rumo. Afirmativo, direto conquista presente, estamos dentro do tráfego. Serra Nova Bomba Vitor, chame Recife em 1288. Recife 288, seu retorno. 2783. Chame Recife na frequência 1288. Recife 1288, seu retorno.